tua palavra, e esta igreja também crê. Preciso agora da tua mão, da tua unção, do teu mover, para curar enfermidades. Senhor, derrama aqui teu poder. Eu uso a autoridade divina, decreto a bênção pra todo que crê. Eu aniquilo toda maldição, quebro o jugo e a opressão, expulso toda espécie de demônios, em nome do Deus vivo de Abraão. Eu mando embora agora todo medo, estou debaixo de uma grande unção. Faz raio-x com os teus olhos de fogo, restaura vidas, traz libertação. Eu profetizo em nome do Deus vivo.